Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, queridos e queridas da Rádio Brasil Atual, aqui no nosso terreiro de bulimentos, de sentimentos e reflexões. Eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e aqui com as minhas parceiras, também de núcleo. Dá um salve aí, gente. Olá a todos e todas, Fafi Prado aqui. Olá, salve, aqui é a Nata. Gente, estamos aqui também com os meninos que esteve no programa passado, mas que está continuar aqui permanecendo com a gente para poder falar desse tema que eu acho espetacular, que é o Guilherme Soares Dias, que eu conheço como Guilherme Kojira, certo? Que é jornalista, empreendedor e viajante. Viajante é maravilhoso, né? Trabalha de forma independente, escrevendo para veículos como Revista Trip, Você S.A. e Carta Capital, que publica matérias de seu blog Guia Negro e exibe no YouTube o Guia Negro Entrevista e é sócio da Blackbird Viagem, plataforma de turismo e representatividade. É também autor do livro Dias pela Estrada. Estamos aqui também com Pedro Alves, pesquisador, educador e poeta. Faz parte do coletivo Cartografia Negra, que nesses últimos 2 anos vem realizando um trabalho de pesquisa e compartilhamento de histórias da população negra em São Paulo, que são apagadas da narrativa oficial da cidade. E nós vamos falar agora sobre territorialidade negra. É territorialidade. Eu acho que a gente poderia começar a fazer a diferença do que é cartografia e territorialidade, porque até então eu confundia, eu achava que era tudo junto, e depois você vê que não, né? Você vê que cartografia é uma coisa que dá um olhar para uma coisa e territorialidade dá um olhar para uma outra coisa. Então eu vou deixar com vocês, meninos, para vocês fazerem essa diferenciação. Salve, bom dia a todo mundo aí. Então, tem uma diferença que não é tão grande, né? Porque são coisas que acabam sendo complementares na realidade, uhum. Né? Porque a cartografia você enxerga o que está ali, o primeiro plano. A territorialidade a gente entende os motivos, a gente entende essa movimentação das coisas dentro dessa cartografia. Então, são coisas que são diferentes, mas é uma ajudando a outra a se aprofundar e a buscar essas narrativas. Se complementarem, sim, né? Elas se complementam muito. É, pelos meus estudos eu dei para entender que cartografia é quando eu olho o mapa e vejo as histórias dessas regiões, assim, uhum. Sabendo quem foi que construiu essas regiões. E a territorialidade, quando eu penso na questão socioeconômica, histórica, que fez com que determinada parte da população vai, por exemplo, à periferia e não mora, por exemplo, nos jardins. Sim, os processos atrás da cartografia, né? Exatamente, muito bacana. Fala aí, Gui, fala aí. Eu estou mais escutando porque, para mim, essa diferença também está sendo desenhada a partir desse programa. Olha, não estou acreditando. Trazendo dúvidas. Trazendo dúvidas. Oh, é isso mesmo. Ninquimpa é esse lugar mesmo. Eu vou começar aqui com uma citação de um livro muito bacana do Reinaldo José de Oliveira, que é sociólogo. Ele escreveu um livro chamado Territorialidade Negra e Segregação Racial na Cidade de São Paulo. A luta por cidadania no século XX. E aí eu gostaria que a gente, depois dessa coisa que eu vou falar do livro, da gente começar a pensar, né, destrinchar, bulinar a partir disso aqui, que é o seguinte. A territorialidade negra e a segregação urbana e racial no decorrer do século XX na cidade de São Paulo aporta as bases de reflexões para cidades do século XXI. A presença negra na cidade e seus deslocamentos na urbe urbana nos apresentam gradativos movimentos em torno da ocupação do espaço e da segregação. Segregação foi a palavra que me chamou bem a atenção, porque a gente tem uns estudiosos que insistem em dizer que não tem segregação e a gente sabe que tem, né? Esses movimentos vão definindo lugares, ora identitários, espaços de construção, desconstrução e reconstrução de bases sociais, culturais e políticos, e ora as forças da separação, marginalização e estigmatização da população negra e pobre para as regiões mais distantes da cidade. Acompanhando esse percurso, a obra, né, desse livro apresenta, de um lado, os ininterrupto os deslocamentos de territorialidades, desterritorialidades e reterritorialidades. E, de outro lado, a segregação racial. Esse livro, que é do Reinaldo José de Oliveira, que é sociólogo, consultor em pesquisa e desenvolvimento, mestre e doutor em ciências sociais pela PUC de São Paulo, e que traz essa reflexão sobre pensar a territorialidade negra. O que me chamou muita atenção, porque eu dei uma bisoiada no livro, que eu achei muito bacana, aliás, indico, gente, esse livro que é muito bacana, essa questão da segregação. É correto eu afirmar que a gente tem uma segregação na cidade de São Paulo no que diz respeito à territorialidade? Sim. Sim. Escreva mais aí. Escreva mais. Com certeza. Descreva mais. O que você... Essa segregação, eu acho que a gente poderia dar um embasamento histórico da onde vem essa segregação, né? Porque insiste em nos dizer que não há, mas a gente sabe que há. Uhum. Né? E a gente pode começar com uma coisa simples, que eu vi uma vez uma poesia de uma fala daquela poeta Elisa Maravilhosa. Lucinda, maravilhosa, onde ela fala nessa fala dela, ela coloca bem claro. Bem, a gente sabe onde mora o preto e a gente sabe onde mora o branco. Então, como que não tem uma segregação? Uhum. Então, acho que a gente pode ela começar com essa. Ela fala assim, onde tem territorialidade, tem apartheid. Uhum. Eu ia falar exatamente dessa palavra que é o apartheid. Eu acho que no Brasil a gente vive esse apartheid velado, e eu falo vive porque eu não acho que é uma coisa do passado, eu ainda acho infelizmente que é do presente. Uhum. E a gente tem, quando a gente vai para as periferias da cidade, quando a gente vai para os bairros mais pobres, quando a gente vai para as favelas, para as comunidades, é majoritariamente uma população negra que vive nesses territórios. Quando a gente está na Avenida Paulista, nos bairros de classe média alta, a gente tem uma população branca muito maior. Uhum. Então a gente tem essa separação que foi ocorrendo, e essa ocupação dos territórios, ela foi se dando também por essas questões econômicas. E hoje, quando a gente tem, né, alguns lugares, a gente tem até a criação de achar que alguns lugares não são pra gente, né? É, total, nossa. E aí, eu tenho, né, muitos amigos militantes do movimento negro que eles não querem estar em alguns espaços. Eu falo, não, a gente tem que estar nesse espaço e tem que ocupar. Tem que ocupar e tem que fazer com que cada vez mais seja normal a gente estar num shopping em Genópolis da vida, ou num cinema. Ou num cinema, ou num teatro. E frequentar esses lugares que a gente foi sendo expulso, né? E que, às vezes, a nossa presença incomoda, a gente percebe isso, né? E a gente percebe isso pela maneira como as pessoas olham a gente, pelas maneiras como segurança tratam algumas pessoas, mas é trazer a gente para esses territórios. E aí, dando um exemplo, a gente fez uma caminhada São Paulo Negra para jovens que cumprem medidas socioeducativas. E foi muito interessante, porque eram jovens negros do extremo da periferia e que estavam ocupando o centro, alguns pela primeira vez, alguns pela primeira vez com aquele olhar. E as pessoas não estão acostumadas a vários jovens juntos fazendo uma caminhada. E eles estavam o tempo todo achando que os jovens estavam ali para fazer algum ato infracional ou alguma outra coisa, gente, que não... Racismo. Que não, né, conhecer a própria cidade, conhecer a própria história. Então, acho que isso é muito nítido, né? Tem tempo inteiro sendo atravessado por violências, né? Simbólicas, diretas, enfim. Isso é algo que, como o Guilherme falou, não é algo do passado, é algo que existe até então e tem ferramentas e mecanismos implantados pelo próprio Estado e por essa elite branca que governa esse Estado há muito tempo, que faz com que esses fatos se mantenham, essas coisas continuem acontecendo. Quando você estava perguntando sobre os processos que começaram isso, né? Se a gente pensa na expansão da cidade, por exemplo, no programa anterior a gente falou sobre a liberdade bastante, a liberdade ela já foi periferia da cidade. Sim, total. O centro era algo muito pequenininho. Quando começou a expandir a população, as terras começaram a ser doadas para portugueses, espanhóis e italianos. E é os italianos que começaram a vender para os japoneses. E aí essa população negra que já vivia ali na região foi só sendo expulsa, indo para a periferia cada vez mais e não podendo ter esse acesso, né, tipo, a esse espaço da cidade. Então a gente entende como essa criação dessa periferia, os mecanismos, por exemplo, logo no pós-abolição, onde os jovens negros eles eram proibidos de estudar, por exemplo, no Liceu de Artes de São Paulo, Artes e Ofícios de São Paulo, os jovens negros não podiam estudar, mas a partir dos 14 anos, quem não tivesse uma ocupação formal podia ser preso por vadiagem. Então esses jovens de 14 ano que estava acabando de sair de uma senzala, de uma condição de escravidão, eles não poderiam ter o acesso à educação para ter os empregos, não teriam os empregos e seriam presos por vadiagem. Então a gente já vai criando toda essa estrutura que vai deixando anos atrás. Porque, por exemplo, quando uma pessoa rica, quando uma pessoa da elite branca ali herda seu casarão, fazenda, empresas, qualquer coisa assim, não para pra pensar que uma pessoa que vem dessa condição subjugada, dessa condição de pobreza, dessa condição de encarceramento, também herda coisas desse encarceramento. Exatamente. Herda prejuízos, né, desse encarceramento. Não, e pra gente começar também a pensar que quando a gente escuta alguns políticos, né, não preciso nem citar os nomes, mas enfim, eu vou citar um pouquinho, só um pouquinho, né? Quando a gente escuta, por exemplo, o nosso governador, né, falando, a minha família é quatrocentona, é uma família de 150 anos de grande poder. Exatamente. A gente tá sabendo também da onde veio esse dinheiro todo, né? De que sangue caiu aí para que esse dinheiro venha, né? Sim, porque quanto mais é nesse antiga for sua fortuna. Exatamente. Né? Mais, né? Mais dos nossos ancestrais é que estavam lá morrendo, sim, né? Acho enfim. Acho que é importante também lembrar, né? Uma questão que eu tava vendo também, inclusive, onde falar, deixa eu dar uma lembrada de algumas coisas. Antes da abolição também, né? Já vinha o lance da distribuição de terra, que acho que é o pouco que você falou. E aí depois, né, que tem a abolição, é o lance da distribuição de, tipo, quem pode comprar as terras, né? Isso. Aí depois é quem pode entrar na escola, e aí depois que se instaura a república, né? Então, tem todo um processo já de territorialização, que hoje a gente tem um outro nome, que é gentrificação, né? Que é onde esses bairros antes eram periféricos, ele começa a ter valor, e essas terras agora são tomadas sempre, né? E aí um exemplo que eu ia dar um pouco sobre isso, que eu tinha comentado sobre os quilombos também, né, são territórios também que foram ocupados há muito tempo e até hoje, né, o governo fala que essas terras não são deles, né, então é a mesma coisa que acontece com os indígenas, enfim, né. Assim, a gente podia também, enfim, é muito louco, né? Porque você vai puxando um tema e um tema vai levando sempre para a construção do que é a grande estrutura do racismo, né? Da sociedade racializada, né? Estrutural. Não tem jeito, né? Todo tema que a gente traz aqui, a gente vê que uma coisa vai levando a outra, né? É uma sociedade do açúcar com os ares da fidalguia, né? Que aí racializa toda uma sociedade, né? Dizendo quem é que está na supremacia, quem é que não está. E a partir daí cria uma série de sistemas, certo? Onde aprisiona, desmantela cognitivamente, destrói os fundamentos desses povos, né? E aí o resultado é dessa sociedade que a gente está vendo agora, completamente doentia, onde a gente sabe quem é que morre, né? Porque é bem claro onde é que morre, e quem é que vive em território periférico e quem é que vive na grande, né, nos bairros de elite, né? É muito louco. A sua fala me lembrou da Carolina Maria de Jesus, nossa grande escritora. Ela tem o livro dela mais famoso, é Quarto de Despejo. Lembrando que a Carolina, ela foi o nosso primeiro Paulo Coelho, né? Ela foi traduzida para mais de 14 línguas, vendidas em mais de 60 países. Não ganhou o dinheiro que ela deveria com esse livro. Mas ela, nesse livro, ela faz uma analogia. Ela fala que o centro seria a sala. O bairro onde ela morava, que era o Canindé, que era uma favela naquele momento, era o quarto de despejo. Então, isso tudo vem também desse momento, dessa abolição, dessa falsa abolição que a gente teve no Brasil, né? A gente sempre lembra que um dos dias mais difíceis aqui foi o dia 14 de maio, né? Que foi o dia após a abolição, que as pessoas negras que foram libertas, que até então estavam escravizadas, não tinham para onde ir. E elas foram procurar esses outros territórios, elas foram sendo expulsas, né? Então, acho que tinha uma complacência dos brancos de que eles até aceitavam essa liberdade, mas eles queriam que os negros continuassem nessa senzala, nesse quarto de despejo, né? Exatamente. Então é muito interessante perceber que esses territórios que a gente ocupa, a nossa população negra, tem a ver também com esse processo, né? E aí, tá se sentindo bulinado? Então daqui a pouco a gente volta. Vamos só escutar uma música e daqui a pouco a gente volta. Thank you. Acabamos de ouvir a 10ª faixa do álbum Som, Sangue e Raça, lançado em 1971 por Dom Salvador e o grupo Abolição, criado por ele. Dom Salvador é o nome artístico de Salvador da Silva Filho, paulistano de Rio Claro. Instrumentista, arranjador e compositor brasileiro, com formação clássica no piano, participou da efervescência musical carioca que tinha como ponto de encontro o Beco das Garrafas e buscava juntar o samba brasileiro com o jazz americano, ficando assim, criando o samba jazz. É espetacular esse álbum, gente. Meu, quem tiver a oportunidade de escutar, é demais. Tem inteiro no YouTube, no Spotify também. Vai lá que vocês não vão se arrepender, tá bom? Bem, continuando aqui, né? O Guilherme tinha falado a respeito, né, do livro da Carolina Maria de Jesus. Aliás, nossa referência, né? Nossa crush histórica também. Né, que é demais a história dessa mulher. Enfim, os livros que ela escreveu, espetacular, né? Que a gente já colocou com referências, inclusive nas nossas páginas. Isabel já veio aqui falar também a respeito dela. E a gente pode começar, então, destrinchando para as considerações finais, não só falando das bibliografias, mas também colocando alguns pontos de vista a respeito da territorialidade negra na cidade de São Paulo. Tem alguma pergunta, Fafi? Não é uma pergunta, Joyce, é uma provocaçãozinha mesmo para a cara gente branca que está nos escutando. Fafi, Fafi sendo uma mulher branca, fazendo provocações para os brancos. Me deu uma vontade, Joyce, de perguntar para as pessoas brancas, quando elas vão... nos lugares, né, que elas frequentam, se elas olham para o lado e percebem quantas pessoas negras ou não brancas, né, estão presentes. Porque eu acho que é isso também, a gente começar a se olhar e entender que território também tem a questão dos usos, né, das apropriações, e como é natural, é muito natural que você não repare. Então, que vocês comecem aí a olhar para os lados, para os cantos, para cima e para baixo, e ver quem é que está ao redor, né? E aonde estão os negros, os indígenas, enfim. Eu acho que eu vivo o processo contrário. Tem um meme que fala assim, será que eu estou vivendo ou eu só estou contando quantas pessoas negras tem nos espaços privilegiados que eu frequento? E eu estou o tempo todo contando. Pois quando eu estou no aeroporto, quando eu estou num shopping, né, de classe... Num restaurante. Pois é. Exatamente. Quando a gente começa a contar, começa a perceber na prática o que é isso, né? Onde essas pessoas estão, porque às vezes você vai ver muitos corpos negros, mas a maioria nas posições de serviço. Exatamente. Tipo, consumindo ali, estando ocupando aquele espaço, se vê muito pouco, né? Eu acho que a gente tem que começar a questionar, quando a gente chega nesses lugares, né, ditos de elite, a tirar essa naturalização que colocaram nos lugares, né? A gente começar a questionar por que é que não tem indígena ali, por que é que não tem as mulheres trans ali, o que está acontecendo? O que é que aquele lugar tem de tão especial que não tem corpos negros ali, sabe? Porque também é uma política onde a gente também começa a achar natural, né, não ter. E a gente começa a se sentir, né, com uma autoestima, inclusive, também baixa, a ponto de querer frequentar o lugar, né, de querer estar no lugar. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu fiz USP. Não foi fácil fazer USP, porque, gente, era muito difícil ficar na sala e você ver que você era o único corpo negro fazendo teatro, entendeu? Dentro daquela cidade universitária. E foi aí que comecei a bulinar cada vez mais do porquê que era, porquê que não era tanta gente fazendo, entendeu, teatro naquele lugar. E outra, porque é também que eu só discutia Stanislavski, Mary Hold, e por que é que eu não discutia Mestre Pastinha, por que é que eu não trazia lá as congadas, porque são as nossas formas de arte nesse território, né? Uma das coisas, por exemplo, essa discussão universitária, eu vejo muito como uma das coisas que essa sociedade que está se construindo cada vez mais agora, né, mais retrógrada e tudo mais, vem tendo medo das cotas, tendo medo desse acesso dos negros à universidade, dos indígenas, porque uma hora vai ter que se discutir, porque vai estar nos livros. Exato. Até antes não podíamos nem saber ler e escrever. E agora, tipo, a gente está conseguindo escrever os nossos livros, contar nossas histórias. Então, tipo, essas coisas vão entrar na pauta, vão ter que ser discutidas. Até então não tinha. Quem contava a história era, tipo, brancos falando sobre negros, brancos falando sobre indígenas, brancos falando sobre brancos, sabe? Tipo, não tinha uma história plural, não tinha o contador de história não era diferente. Exatamente. Então agora, tipo, vai ter cada vez mais essas discussões em pauta. E aí essa sua fala me faz fazer a pergunta-chave, que eu já estava quase esquecendo de fazer, que é... Vou fazer para vocês dois. A quem interessa o território? Olha lá. Silêncio. Tum, tum, tum, tum. Esse é o momento que eu olho para o Pedro e olha para mim, a gente pensa quem vai olhar primeiro, ele nossa, pro precisamos outro pintar lado. O teto. Precisamos pintar o teto. Bonito estúdio. A minha resposta é curta e óbvia. Eu acho que é o capital, eu acho que é o poder econômico, né? Quem tem dinheiro. É, a gente estava falando dessa questão dos territórios e de, né, de se indignar de não ter pessoas negras nos lugares, é, digamos, de privilégio, de consumo maior. Mas também me revolta muito perceber que a maior parte da população em situação de rua é negra, que a maior parte das pessoas encarceradas são negras, que o número de empregadas domésticas negras é, né, é massivo. É, em relação a mulheres brancas. Então, é, de perceber que territórios a população negra está ocupando, é, em que estatísticas a gente está tá ocupando também. E aí, quando a gente fala de a gente contar as nossas histórias, eu também lembro do nosso crush histórico, que é o Luiz Gama. Que foi um dos primeiros homens negros a estar na mídia. Enquanto homem negro, falando, é, nesse lugar e sendo irônico, né? O Quem Sou Eu, que é o poema dele mais conhecido, que é o Bodarrada, ele faz uma ironia com as pessoas que xingavam as pessoas negras na época de bode. Então, eu acho que essa territorialidade, ela diz respeito também, também e mais importante, ao poder econômico. Eu acho que o interessar, ela interessa de fato a todos. A gente tem que tomar esses territórios pra gente, tem que se apropriar disso. Mas como o Graham falou, hoje em dia, e do jeito que se constrói, ela pertence. O território, ele interessa a todo mundo, mas ele pertence ao capital. Então, aí acaba sendo isso que a gente fala sobre a gentrificação, sobre, por exemplo, processos em lugares periféricos, onde não tem acesso a transporte, asfalto, não tem nada, muda, tem uma ocupação, as pessoas lutam por direitos, quando chega transporte, quando chega o asfalto, sobe o aluguel, aparece um dono do terreno, aparece a polícia expulsando todo mundo, e se constroem prédios ali e pronto, né? Então, tipo, isso quando ela não bota fogo, né? É, isso quando não bota fogo pra poder conseguir, com né? Apaga com fogo. É. Esse é um documentário interessante, Limpam com Fogo. Limpam com um fogo. Documentário extremamente importante para entender essa dinâmica. E tem um outro que é sobre as ocupações em Pernambuco, que é o Quem Mora Lá. Esse Quem é Mora bacana. Lá é muito bom também. É, mas voltando, aí acaba sendo isso. O território, ele pertence ao capital. E a quem tem esse poder de consumo, e quem não tem está sendo jogado para as margens, cada vez para as margens, e eles estão acreditando que a terra é plana, uma hora cai, né? É isso aí. Bem, gente, por hoje é só. Mas enfim, eu acho que vocês, né, foi uma dosinha de garrafada aí para poder bulinar, cutucar, pesquisar, porque eu acho que a maior transformação, ela tem que vir a partir da gente. Se a gente começar a tomar essas histórias, se sentir pertencente a esse território, entender a importância que esse corpo, feminina ou não feminino, ou feminina ou masculino, nesse território chamado Brasil, e tomar para si essas histórias que são tão marginalmente, tão brutalmente apagadas e nos tiradas, eu acho que a gente vai já criar uma grande revolução, que eu acho que é isso aí mesmo que a gente está buscando, né? Essa revolução, essa transformação de uma sociedade mais justa. Então é isso. Ho. Ho. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.